E aí galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Eri, ou tio Eri. Estamos começando o nosso segundo podcast, edição especial da E3 2012. É, quase 2013, né? Demoramos 3 meses depois da E3 para conseguir gravar o podcast, mas estamos aqui, firme e forte. É, estamos contando com a presença ilustre do nosso convidado, o Edu. Fala aí, Edu. Olá, tudo bom, galera? Miau, miau. E os nossos sempre presentes irmãos da Óleo. Olá. Alô. Hoje a gente tá com a ausência do Pirata, né? Tá com problemas pessoais, não tá podendo gravar o podcast aqui com a gente. Os marinheiros encontraram ele. Tá no carro. Exatamente. Fizeram ele andar na prancha lá e teve problemas. Muito bem, pessoal. Vamos começar então o podcast. Falando um pouquinho da E3, explicando o que é E3. Alguém se habilita a explicar ou eu falo? Já começou, né? Vai até o fim. Então termina, né? Bom, E3 é uma feira que acontece anualmente, onde os maiores fabricantes de games e consoles realizam apresentações com novidades para o público gamer em geral. Onde que acontece E3? E3 acontece nos Estados Unidos, não sei se é numa cidade fixa, Rafa? Você Los sabe? Angeles, geralmente eles fazem sempre no Convention Center. Começa numa convenção, eles pegam vários anfiteatros em volta da exposição também, que eles usam para fazer as apresentações de games ao longo da semana. Geralmente a feira ela começa de 3 até 5 dias, como já foi feito em edições passadas. E só para deixar bem claro que a E3 é a maior feira ocidental de games do mundo. Ela só perde o espaço para a TGS, que é a Tokyo Game Show. Também acontece uma vez por ano, geralmente no final do ano no Japão, que aí é onde as grandes empresas têm o foco, na verdade, porque as feiras elas são muito caras para ter o tipo de publicidade que tem de retorno. Geralmente o que é apresentado não está ainda em venda, então é meio que uma publicidade que é jogada fora, não é tão bem aproveitada. Na TGS tem a vantagem que geralmente o que é apresentado fica bem próximo da data de lançamento e que é menos dispendioso, já que a quantidade de produtoras japonesas é muito maior. Bacana. E um detalhe interessante da E3 é que não é qualquer um que entra, né? Infelizmente. Pois é. Na E3, depois de uns rolos que aconteceu por causa de dinheiro e verba, eles fecharam o público. Ficou só convidados, imprensa e as empresas mesmo. Puta falta de sacanagem isso, né? Isso é. A gente tem que fazer uma credencial falsa de jornalista se quiser entrar na E3. E é foda, velho, porque a credencial passa por várias análises entre eles lá, porque eles não deixam também qualquer imprensa entrar. É bem chato. E mesmo as credenciais, cada uma tem autorização pra entrar em determinada área. Tem grandes anúncios, por exemplo, como foi feito com o FIFA 13, não foi, mesmo quem estava na feira não foi todo mundo que pôde conferir. Caramba, é bem limitado. Alto o nível de segurança dos caras. Exato. Ou normalmente deixam a tendência de fazer a gravação de vídeo de gameplay. Também é uma segurança que ela tem, porque como ainda tem muito tempo da feira pro lançamento do game, o medo é que a concorrência pegue e se aproveite disso, entendeu? Mas isso porque lá nos Estados Unidos, né? Se fosse aqui no Brasil, eu entrava a sogra, o tio, tipo, claro. Eles conheciam. E aqui conseguiram adquirir a cópia do Mortal Kombat, que foi o grande lançamento brasileiro, dedicado internacional, quase 3 semanas antes do lançamento efetivo, que deu o rolo que deu com a Sony, não duvidaria se tivesse macaquinhos no cipó lá dentro da feira. Não, né? Nos Estados Unidos, pra entrar, você tem que ter cachá, registro, conta. Aqui no Brasil, né? Tio, posso entrar? Ô, meu sobrinho, como é que vai? Pode entrar. É bem por aí mesmo. Ou uma oncinha, resolve qualquer problema. Algumas, né? Dependendo da empresa. É, de fato. Bom, bacana. Então, falando da E3 desse ano, né? Vamos começar pelo meu preferido, então? Bora lá. Vamos falar da Microsoft, então. O que vocês acharam da conferência, galera? Bem fraca. Eu esperava mais. Acho que, assim, foi uma boa surpresa eles terem conseguido aproveitar o que a Nintendo deixou em público ano passado com o Wii U. É uma solução criativa. O Smart Glass, né, você tá falando? Exato, o Xbox Smart Glass. Pra mim, a Microsoft tá começando a seguir o caminho da Nintendo. Tá começando a ficar nos mesmos jogos, na mesmice, de mesmo lançamento todo ano. Não é a primeira vez desde o Wii que isso ficou descaradamente aberto e público, não tem nem comparação. Sim, então, mas ninguém, assim, eles estão trazendo de novo, sempre, Gears of War, Halo, tá, o pessoal, Halo tudo bem, Halo ficou a franquia, mas Gears of War eu acho que perdeu, assim, um pouco de uns anos pra cá, eu acho que não seria um jogo pra lançar de novo, porque morreu, Gears of War realmente tinha que acabar. Olhando pra história, realmente não teria muito o que continuar pra frente, também eu fico um pouco contente porque tirou aquela praga que existe das séries de ah, não tem mais pra onde continuar, vamos fazer um zero, uma versão menos um, vamos voltar na história, porque acabou, não tem onde continuar. É um pouco medo de inovar dos caras, não é? De fazer alguma coisa nova, tentar alguma nova franquia, eu acho que os caras... Também. Uma coisa que eu acho também é que eles perderam também bastante em verba, porque a Sony pegou muitos jogos exclusivos pra ela esse ano. Não só exclusivo, mas eu diria com conteúdo exclusivo, né? O que Sim. vai fazer a atração do público e definir a plataforma. E pra mim, nesse sentido, eu acho que é uma das coisas que quebrou bastante a perna da Microsoft. Foi ela ter perdido esses contratos, essas coisas, porque a Sony realmente, esse ano, ela saiu com muita coisa exclusiva pra ela. E foi o que prevaleceu ela, porque por mim, esse ano, ela não tava tão bom assim, se ela não tivesse essas exclusividades. Eu esperava mais também, mas ficando ainda no assunto da Microsoft, assim, a apresentação dela foi muito rápida, pra falar a verdade. Eu não percebi muito motivação ou inspiração em conseguir apresentar as plataformas. Foi basicamente, olha, Call of Duty, mais do mesmo, próximo. Olha, não sei o que, mais do mesmo, próximo. Foi meio atropelado. Não, uma coisa bacana que eles... Geralmente tem. Então, o meu medo é que, assim, com a chegada do Second Glasses, começa a ser como um requisito obrigatório também para alguns jogos, principalmente para quem gosta de grandes franquias. Imagina, Halo, aquela demonstração começa a ser obrigatória para a série. Não, a cabeça esquerda discorda. Não é, eu não acho não. Acho assim, o Smart Glass não teve muito a ver com a apresentação dos jogos. Sim. Eu acho que o intuito do recurso do Smart Glass foi para tentar mostrar para o público que eles vão poder ter uma experiência similar do Wii U sem ter tanto custo a mais. Eu acho que foi um ataque em cima da Nintendo também, esse lance do Smart Glass. Eu não diria que um ataque, eu diria uma defesa, porque a Nintendo deixou para atacar foi no ano passado. A Microsoft teve um ano para se preparar. Certo, certo. Entendeu? Para correr atrás de uma tecnologia que ela já estava em pesquisa. Ah, cara, a conferência da Microsoft, eu concordo com vocês, foi fraca. É, podia ter sido melhor. Pra mim, a única coisa que salvou foi Halo 4, cara. Então, eu achei o trailer bacana, você viu o Master Chief ali de novo, gráficos... Mesmo assim, eu ainda achei que foi muito rápida, não teve tanto carinho em querer mostrar um pouco mais, em querer... Foi só aquilo, ó, Halo 4 tá aqui no cenário, tem um trailer de 2 minutos e... E vai ser cenas de ações que não vai depender apenas de tiro. É, vai... tipo, espera aí. Entendi, entendeu? É, deixou a gente na dúvida, né? A gente não sabe se o jogo vai ser daquele jeito não. Bom ou se não vai corresponder às expectativas, né? Porque eu acho que o que marcou bastante o Halo foi o sistema de multiplayer. Não falaram nem sobre isso. Pois é, não exibiram multiplayer mesmo. Mostraram só um vídeo ali do single player, né? Exato. Uma coisa que eles apresentaram que eu achei, assim, bacana o lançamento foi do Splinter Cell. Mas depois que eu vi o vídeo, eu fiquei naquela, putz. Eu vou jogar ou o computador vai fazer tudo por mim? Que aquelas cenas de tiro dele, que você marca os targets, ficou muito assim na cara do tipo, você só marca e ele atira sozinho. É, sim, uma sim. coisa que eu achei isso ainda ficou um devendo, pouco isso eu não achei assim, se vai estragar ou não. E então, foi a Microsoft que apresentou, ou seja, mais uma coisa que ficou assim na dúvida. Não, eu acho que assim, ficou muito melhor do que outras interações que nem teve do... Não do Splinter Cell, aquela outra franquia, o... Tom Clancy? Não, o Ghost Recon. Ah, o Ghost Recon, o Future Soldier. Isso, você eu joguei o demo, eu achei muito bom. O Kinect? Não, pra Kinect eu não li. Entendeu? É isso que eu tô tentando te explicar. Eu acho que assim, a interação do Splinter Cell ficou bacana. Eu gostei dos comandos de fala. De voz. Entendeu? Foi diferente do que foi do Ghost Recon, onde a jogabilidade está nas suas mãos. Com uma coisa tão complexa, tão grande, tão engessada, que é cansativo você jogar. Pra mim, ainda a tecnologia do Kinect, ainda pra esse tipo de jogo, eu acho muito... Não precisa ter, porque tá estragando então, os jogos. Eu não tem como você fazer um jogo de tiro sem você ter uma arma na mão. Tudo bem, mas assim, você precisar, tudo bem que você não precisa, mas eu acho que o pessoal do Splinter Cell achou um ponto de equilíbrio legal, de poder aproveitar quem já tem o Kinect para recursos como o marketing. Sim. Que evitaria os botões, os conjuntos de botões adicional do controle, com uma ordem de voz você já coordena o que você precisa. Isso agora, mesmo, então, essa parte eu achei muito legal. Ele tá correndo ali e ele fala, eu preciso que carregue o míssil. Isso, e ele vai e recarrega. Ou abre o mapa, ou pausa o jogo. Enquanto isso, se você for jogar que nem com o Splinter no Ghost Recon, é muito cansativo. Você tem que apontar a mão pro ar, tem que fechar a mão pra tirar, tem que abrir a mão pra mirar. Sempre ficar com o braço estendido. É, então. Ele é bem. Ele é muito Kinect. Ele é um gameplay que você não vai ficar conseguindo jogar por muito tempo daquele jeito. Você vai começar a sentir muita dor. Mas aí eu tenho uma pergunta. Quem não usa o Kinect, como é que vai jogar o jogo? Será que vai afetar a jogabilidade? Tem, a diferença é que vai substituir o comando de voz por um conjunto de botões, tipo, segura o Y, aperta por esquerda, entendeu? E será que isso vai tornar o game complicado que nem o Ghost Recon? Não, porque o Ghost Recon não ficou complicado no controle. Já existe esse tipo de recurso hoje, pra quem joga não muda nada. O Kinect foi feito pra ajudar quem não joga. Entendi. Tá segurando o botão, pôr pra esquerda enquanto quer mover o cara. Só move o cara e fala. Porque eu sou old, desculpa caramba, cara. Eu não uso o Kinect no 360, nada dessas coisas. Não sou fã desse. Eu sou fã da boa utilização. Acho que o Kinect ele é feito pra game, pra jogador que é. E pra jogos que são inovadores. Dance Central ou algum recurso específico. Agora, você tem um jogador que é old school, que tá jogando com o controle, você adiciona recursos que ajuda. Por exemplo, o recurso de voz. Se você tá jogando online, eu concordo que atrapalha. Mas se você tá jogando offline, pra você dar instruções pra te ajudar na gameplay, acho ótimo. É, de fato, ajuda. Agora, eu queria comentar uma coisa. O Eduardo tava falando do Splinter Cell e tal, que deu uma impressão de que o computador vai fazer tudo. Outro trailer que deixou com essa impressão foi o Tomb Raider, né? Não. Deu uma impressão pra vocês? Porque, assim, parece que você controla muito pouco. Não. O que me deixou com a impressão de Tomb Raider é que eles pegaram o Uncharted e fizeram pra Lara. Na verdade, já é o contrário, né? É, então, isso é um ciclo vicioso. Sim, é o contrário. Mas, porém, como a Lara, ela sofreu muitas quedas depois das últimas versões que ela lançou, o que eles fizeram? Uncharted deu certo. É o mesmo estilo da Lara, porque eles pegaram já dela. Aí eles só pegaram em cima dele e remodelaram ela de novo. Então ficou uma Uncharted de versão pra Lara. Olha, eu não sei se eu concordo com isso. Eu acho que, assim, é inevitável a comparação, porque ambos os títulos têm um enredo muito parecido. É aquela história do arqueólogo pesquisando tumba e com o mesmo esquema de câmera em terceira pessoa explorando região. O que eu acho? Pra quem conhece a linha Tomb Raider, foi uma grata satisfação em poder ver que o jogo apresenta um mínimo de qualidade. E era uma coisa que, assim, a gente que é fã de Tomb Raider, a gente gosta dos jogos antigos, mas já tava ficando maçante ter que pagar um preço caríssimo e ter que ficar aceitando aquilo. Tomb Raider Underworld chegou ao cúmulo de você ter que parar de jogar de tão cansado que você tava da mesma coisa e tava pagando o preço de Uncharted. Então, que tem uma produção bacana, o esquema de controle do arco e flecha e das armadilhas no cenário foi surpreendentemente feliz, foi muito bem-vinda. Você poder ver dano, você poder acompanhar o desespero da Lara, as emoções passadas pela personagem, já tá completamente diferente daquele bloco massivo de tofu 3D que fica andando pra lá e pra cá sem objetivo nenhum. Tofu 3D. Quanto a isso, eu não tenho que reclamar. Eu achei que ficou muito bom e que... Espero que consiga reviver os bons e velhos tempos dela. Como opinião, a melhor coisa que já existiu pra Tomb Raider foi ser vendido pra Crystal Dynamics e pra Square Enix. Foram eles que conseguiram fazer essa plástica na Lara. Agora eu que sou mais pelo ponto da gameplay, eu percebo duas grandes mudanças. Primeira, todo jogo Tomb Raider, quando você ia atirar, era uma mira automática. Esse parece que vai ser o primeiro que você vai ter que mirar você mesmo pra fazer as ações. O segundo ponto que eu achei brilhante, pelo menos que eles mostraram no trailer, é a grande maioria dos jogos de tiro pedem pra você atirar nos três caras, continuar em frente, daí chegar numa, sei lá, uma área de tiroteio e ficar estagnado naquele lugar uns 5 minutos. Tomb Raider, no que mostrou no trailer, não vai ter isso. Você vai avançar ao mesmo tempo que você atira. Você não vai ter lugar onde se esconder, onde ficar pegando munição. Vai ser o que você tem em mãos. Continuar indo em frente. É isso aí, da direita. Porque ela tá perdida numa floresta, que nem ela sabe onde ela tá, numa ilha. Sim, mas outra coisa muito bacana foi a interação com o cenário. Você tem caixa explosiva, você tem beiral de madeira que é frágil, você pode empurrar o cara, ele vai estourar o negócio e cair, o negócio não vai voltar, entendeu? Você tem que fazer uma estratégia de, sei lá, 7 segundos antes de tomar toda a ação, que vai demorar 3. Isso eu achei muito bacana. É uma nova máscara, né? Pra uma senhorinha de quase 20 anos, né? É, vamos torcer pra que o mantenha a qualidade, né? Mantenha a qualidade dos primeiros jogos, né? Que conquistaram o público do Tomb Raider, né? E lembrando que a Microsoft conseguiu o lançamento antecipado dos DLCs de Tomb Raider exclusivo pro Xbox, né? Sim. Mas já vai lançar com DLC, cara? Então, eles ainda não divulgaram o que vai ter de DLC. Olhando pra Square Enix, dá pra entender que o esquema de DLCs deles é um pouco misto. Você tem, por exemplo, alguns DLCs fúteis, que nem roupa, Final Fantasy XIII 2. Porém, no mesmo trailer você tem as lutas que incluem, adicionam história na série. E o jogo já não cabe mais nele. Provavelmente vai ser a roupa do Nathan Drake, do Uncharted, que tá lá. E deixa eu perguntar pra vocês, o que vocês acharam do trailer do Resident Evil 6? Olha, sem comentários. Eu já tava com uma grande expectativa dele do lançamento. Saber que o lançamento dele foi adiantado, na verdade, né? Vai sair muito antes do esperado. Isso aí, acho que uns 2 meses antes, não é? Não, um mês. 6 meses antes. O lançamento dele tava pra 2013. Não tava já pro final inicial do ano? Não, o lançamento inicial dele tava pra 2013. Então, quando eu vi já na pré-venda dele, que eles começaram a fazer a pré-venda, já tava marcado pro final do ano. Não, mas se você pegar o primeiro trailer que mostra a data retrocedendo, vai ver que são 6 meses que eles adiantam. Então, assim, foi muito, muito bem-vindo. Agora, algumas preocupações, porque ainda não teve muito anúncio do jogo em si, que seria gameplay cooperativo offline, tela dividida, que o 5 teve, porém outros games que nem Operation Raccoon City, que foi lançado depois, não tem. Na qual quase gritava pra ter. DLCs, a gente já viu que a edição de pré-venda já tem DLC, por exemplo, de mapas, então saber que pode ter um multiplayer do esquema de jogo de tiro, ou modo mercenário, talvez. Desculpa interromper, mas não esquece que a gente também tá falando da Capcom sobre DLCs. Mas a Capcom em si já tá se tocando, tá, o público tá ficando um pouco contra ela com relação a isso. Outra coisa também que eu achei curioso é que eles vão continuar na história. A história do 6 vai passar efetivamente depois do 5. Então, o Wesker não existe mais, os eventos da Umbrella não existem mais, pesquisa com o Uroboros não tem, a Tricel acabou, Excelagione tá morta, e é isso. E agora vai ter que ter um novo enredo pelos trailers mostrando Ada Wong voltando, o Wesker tendo um filho geneticamente compatível, a Ashley de Resident Evil 2, aquela menininha que se resgata no meio do jogo, adulta e trabalhando pro governo, junto com o Leon, a tal da Helena, personagem nova, ela e o Leon sendo obrigados a matar o presidente dos Estados Unidos que foi contaminado, os trailers que saíram também depois do E3 mostrando como é que vai ser o controle em tela, menu, aquela velha história que existe em todo Resident Evil, que é a sua mala de itens, sua mochila de itens também, foi muito surpreendente pra ver como é que foi feita a plástica de tudo isso. Então é um título altamente antecipado, vai mandar uma boa briga e meter o medo em muita empresa também, tanto que lançamentos como Tomb Raider, BioShock, estavam previstos agora pro final do ano, foram adiados só pro ano que vem, pra negada poder evitar a concorrência pra não ter problema de venda no lançamento. Então é um título pesado, é um título grande que tá vindo e que as produtoras, a concorrência tá com medo sim. Não só grande, como a pré-venda dele em algumas lojas já tá até esgotada. Fala uma coisa pra você, obrigado Capitão Spoiler. Mano, quem não jogou o 5 ainda e tá querendo jogar o 6, se não jogou ainda, que se foda. E Lucas, isso não foi nem metade do spoiler que os trailers dão, alguns trailers mostram, de algumas coisas a mais. Achei muito bacana, tipo, o Wesker morre no final. Eu não falei nada disso, disse que o Wesker já era, não disse que ele morria. Agora você entregou o ouro, Lucas. Morre. Vamos parar com o spoiler então, galera, e vamos mudar de assunto. Eu só queria fazer uma crítica pro final da conferência da Microsoft, que foi com Black Ops 2, né? Eu achei extremamente entediante, cara. Nenhum trailer de Call of Duty é diferente do outro, cara. É tudo a mesma coisa. Não sei se vocês acharam a mesma coisa, mas enfim. Eu, na verdade, eu gostei. Eu achei que eles conseguiram aproveitar o bom do Black Ops 1. O jogo tá dinâmico, o jogo não tá tão engessado. Infelizmente, é mais da mesma coisa. Não tem tanta... Não tem inovação nenhuma, não tem controle inovador nenhum. Eu acho que o caminho dos grandes jogos de tiro, na minha cabeça, tem um futuro muito bom, principalmente para os consoles de mesa. E, honestamente, eu acho que compensaria investir em serviço online agora. que você ter um jogo de tiro pra ficar enfrentando bot já não é mais divertido. O legal é você conseguir juntar uma galera pra jogar, ter um serviço online estável, ter uma infraestrutura que suporte isso muito bem. E é isso que eles estavam mostrando. De jogo mesmo, de gameplay, nada muito revolucionário. Novos mapas, novos designs de arma. Isso, pra quem joga, não é o essencial. Acho que o essencial pra quem joga esse tipo de jogo é saber que vai ter um serviço bom, estável, barato, e vai permitir qualquer pessoa que tenha uma conexão um pouco mais humilde a poder jogar em pé de igualdade com quem tem uma conexão bem decente, sim. Uma coisa que eu achei meio assim é que os jogos de tiro estão meio caminhando pro mesmo lado. Como saiu o Ghost Recon, Guerra Futurística, beleza. Aí eles pegaram o Black Ops, que o primeiro se passou há muito, muito antigo, e jogarem ele pra armas muito modernas. Isso eu achei meio, uou, isso foi um baque, assim, pra quem jogou o primeiro. E tava esperando, tipo, uma continuação pra história, seguindo mais ou menos a mesma linha. Porque pra quem conhece Call of Duty, ele é uma série que dá mais valor pra história do que pro combate em si. Você pode pegar todos, cara, os Call of Duty, tem muito mais história. Pô, e a história é muito bem bolada. Quando eu joguei o primeiro Modern Warfare, cara, nossa, eu fiquei apaixonado pelo jogo. E depois foi caindo na mesmice, né? O problema é esse. Porém, a história ficou legal. A história não tem que reclamar. Sim, sim. O single player, eu acho que é um dos melhores que tem, cara. O single player é muito, muito legal mesmo. Piu, piu, piu. Mas daí eles pegarem e anunciarem um jogo que vai ser a continuação do outro, se passando muito tempo no futuro, com armas totalmente diferentes, ficou meio... O que eu não entendi também é o protagonista, cara. O cara tava vivo na Guerra do Vietnã e tá vivo em 2025, velho. É, cara, Terminador do futuro, cara. O cara é Matusalém, velho. Máquina do tempo vai pro futuro, mano. Ou o Fry do Futurama ficou congelado e tal. É, eles vão ter que inventar alguma coisa do tipo, cara. Pô, cara, mal feito, identidade Borne, alguma coisa do Nike. Matusalém na veia, cara. Radiação de raio do Capitão América lá pra manter a juventude dele. Ah, é, alguma coisa do tipo. Eles devem estar fazendo um jogo de tiro no mundo Pokémon, onde ninguém envelhece. Não, eu queria ver eles explicarem aquela história do tipo gameplay realista, onde o cara corre quilômetros e quilômetros e quilômetros e não se cansa. Não, melhor quando o cara... Equipamento leve, né? Tipo, 20 quilos de munição e bala no bolso, né? Ele sai correndo se não houvesse amanhã. Melhor quando eles põem veículo aéreo e o cara sai da cabine do piloto como se nada tivesse acontecido. Ah, mas isso é Battlefield, Call of Duty não tem isso. Não? Não. Nego sofre inércia, tipo, se ele pula do avião, ele morre a 300 por hora. Call of Duty malemata em cenas que você entra num veículo. Call of Duty é bem mais focado em terra. É que eu tô jogando bastante Battlefield ultimamente. Não quero criar guerra, só não tô comentando. E se colocar um cara fã de Call of Duty pra discutir com um fanático por Battlefield, a gente fica aqui até amanhã, velho. Eles fazem um polo e tal. Nossa, os caras se matam, literalmente. Cavaleiros, né? Guerra dos mil dias, né? É, bem por aí, cara. É, e alguém tem mais algum comentário sobre a Microsoft? Tenho, cara. Gostei da Harmonix fazer o multiplayer do Dance Central 3. Achei legal. Só não gostei como é que eles apresentaram, porque em si, gameplay... É, porque já tá batido, manja. A apresentação igual o primeiro Dance Central da Harmonix nunca vai existir igual. Não, entendeu? Mas eles poderiam ter mostrado pelo menos uma imagem, porque até o Just Dance teve mudança de imagem. Sim. Não, mas é que assim... Eu curto games musicais, seja com instrumento, seja de karaokê, seja de striptease, seja de pole dance. Ô, louco! Bacana, é divertido, é hilário, bêbado, alcoolizado, é mais engraçado ainda. Mas Dance Central 3 ele vai inaugurar um modo, eu posso dizer assim, bem por cima. É um método o qual o Kinect, o único Kinect, consegue pegar vários pontos para analisar a posição de vários jogadores ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que não existia antes. Você tinha no Dance Central 2 o multiplayer de duas pessoas, mas não chega ao naipe do que o Dance Central 3 está fazendo. Acho que é uma boa pesquisa, uma boa demonstração da capacidade do Kinect ao máximo, para falar a verdade. Estão otimizando bem, então, o hardware. Sim. Legal, cara. Bacana. Mais algum comentário sobre a nossa querida Microsoft? Ah, eu espero que pelo menos ano que vem eles não façam tão corrida como foi esse ano. Ou pelo menos mostre mais o jogo, ao invés a pessoa só mostra dançando, né? Tipo, aparentemente, pro ano que vem eles vão estar com console com novo Xbox já pra apresentar. É, pelo menos alguma informação, eu acho que ano que vem eles passam. É que provavelmente ano que vem vai ser legal, cara. Ó, eu sei que pra gente, que é do povo brasileiro, não tem importância, mas eu acho que tinha que ser mostrado. Aquele Maiden novo que usou o Second Glass, Acho que pra quem é fã daquele tipo de esporte, acho que foi ideal, pelo menos. Ah, mais ou menos. Eu acho que assim, tem muito espaço ainda pra crescer. O Kinect mesmo cresceu muito, tem várias utilizações diferentes do que estava originalmente proposto. É esperar pra ver. O Smart Glass, na verdade, ele foi apresentado e prometeram ainda pra esse ano ele funcionando. Ainda não consigo imaginar muita utilidade pra jogo com isso. Eu acho que se você já tem o controle em mão, ficar segurando um tablet do lado deve ser um pouco incômodo. Bastante. Mas eu acho assim, tem espaço pra crescer? Tem. Vai depender mais da criatividade das produtoras e como o mercado vai receber tudo isso. A promessa deles de você não precisar ter um equipamento proprietário pra fazer isso funcionar foi o grande boom. Talvez seja isso que eles conseguiram passar meio que a perna na Nintendo, porque Nintendo você fica presa no hardware dela. Você tem que ter aquele controle tablet Wii U Gamepad para poder fazer. Coisa que eles falaram, não, se você tiver um iPhone, se você tiver um Windows Phone, se você tiver um Android, se você tiver um Kindle, vai funcionar com o Smart Glass. Legal, legal. É, a Microsoft tem essa compatibilidade mais forte que as outras, de fato, né? Tem um histórico legal de compatibilidade. Sim. Mas vamos ver se vai aproveitar bem também, né? Tem uma galinha de ovos de ouro. Vamos ver se ela vai conseguir aproveitar isso. Tem muita empresa que lança um aparelho e realmente não faz porcaria nenhuma com ela. É, a própria Microsoft já fez isso também. Lembra do leitor externo de HD DVD deles? A Nintendo é o maior exemplo dela. É, mas a Nintendo tem mais tempo de história, né? Se permite, às vezes. Bom, mas também não precisa. Você vai querer comparar porque um Xbox, um Xbox 360 contra Super Nintendo, Nintendinho, Game Boy, Mega Drive. Não estou falando embora disso. É que eu tô falando assim, que já teve erros grandes no passado pra história dos jogos. Mas tudo bem, chega de Microsoft. Próximo. É, vamos falar da Sony então? Beleza. Eu acho que a Sony conseguiu superar a Microsoft, né, na conferência dela. Eu acho que com certeza. Eu acho que assim, pra jogos, eu acho que sim. Pra inovações, eu acho que não. A Sony tinha uma oportunidade de ouro de esfregar na cara da Microsoft o serviço online dela da PlayStation Plus. E não fez, né? Fez. Ela tinha uma chance de dar um tiro na cabeça da Microsoft e falar, eu pelo mesmo preço ofereço mais. Eu tenho um sistema, eu consigo modelar meu sistema melhor, eu consigo transformar aquela porcaria quadriculada que era a PlayStation Network Store, a PlayStation Store, numa coisa vibrante, numa coisa nova, algo que ganha uma vida própria, que tem uma alma, integrando o finado Curiosity pro Music Unlimited, pro Video Unlimited, integrar, deixar tudo unido, uma coisa sólida, uma coisa enorme, gigantesca, titânica, se for considerar desse jeito, e ela deixa. Caramba, Rafa, foi poético agora essa fala, o negócio foi bonito, cara. Você tem uma noção da minha expectativa por anúncio. Pois é, cara, nossa. Não, produção de garagem, venda de garagem, vai. Onde fiquei você... comovido agora. Juro que escorreu uma lágrima aqui agora. Nossa, cara. Aí, beleza, obrigado. Vendo. Eu acho que a Sony ganhou legal da Microsoft em termos de jogos, principalmente com Beyond, God of War e Last of Us. Acho que esses três. Sem dúvida. Sem contar alguns títulos pro Vita também. O Little Big Planet do Vita foi muito bacana. Agora, que cópia descarada o PS All Stars, hein? Ah, com certeza, né? Você imagina que a galera da Nintendo deve estar se comendo os cotovelos. Não só ele, mas como também o Little Big Planet Kart também. Ele ficou o Mod Nation Racers. Mas é. Literalmente. Diferença é que o Mod Nation Racers não vai sair do kart. Little Big Planet eles podem fazer pra qualquer coisa. Podem transformar num Mario da vida. É, não, desculpa. Um Little Big Planet Party, um Little Big Planet Tênis, um Little Big Planet Race. É o que vai acabar acontecendo. Pelo que eu vi, não sei se você tá enganado, se o sistema de jogo de kart pra kart vai mudar. Mas pelo que eu vi, vai ter pra hover, alguma máquina que flutua, kart e um avião. Gente, aquilo não é Mario Kart, aquilo é Diddy Kong Racing. É, então, a Sony já não tá mais esquentando com lei de propriedade intelectual. Smash Bros, não, muda o nome. Vamos. Ela ligou o foda-se e falou, vamos fazer. Na verdade tem um outro bem parecido com o Smash Bros, que eu acho que é mais parecido ainda com o All Stars. A Sony já desistiu, primeiro que ela copiou o emote da maneira mais porca que ela conseguiu desenvolver. Eu falo, não, meu mercado vai pagar mais caro do que um emote, mas eu vou ter que inserir isso, essa tecnologia em algum lugar, mas que seja o controle que você aponte para a tela e aperte o botão, entendeu? Com isso foi assim, o Navigator é o mesmo nome do Nunchuck, é o mesmo formato, o mesmo recurso, não. A mesma coisa. Ó, desculpa, o Nunchuck você não transforma aquilo lá numa arma pornô. Você vira o... Como assim, cara? Que isso, cara? Parece um plug anal que seja. É, mas também a gente não pode falar porque as pessoas que apresentaram ele estavam no projeto de desenvolvimento já tinham uma cara suspeita. Mas tudo bem, nada contra, vamos seguir adiante. Cara de controle, todos se divertem, crianças e adultos. Não fizeram aquele vídeo depois do lançamento do Wii zoando mulher, falando We Irony, We Cooking, We. Taking não, care of babies. Não, melhor é o. Como chama? Sony contra Wii. Não, é o tipo da coisa que assim, já é ridículo, já ignorou de direito privado, é saber que a gente vai conseguir fazer mais grana. Enquanto a Nintendo leva 6, 7 anos pra conseguir fazer uma continuação do Smash Bros, a gente vai fazer um agora, faz outro ano que vem, faz outro depois. Ah, então, se interromper, eu tenho um jogo parecido, bem mais parecido com o All-Stars do que o Smash, chama Dawn. Battle Stadium D.O.N. Sim, que saiu pra Play 2 da Namco Bandai também. Tanto que é a Namco Bandai que tá fazendo agora o Smash Bros. Novo do 3DS do Wii U. Mas não é só esse, você tinha aquele do DS, um dos primeiros jogos de DS que saiu, o Jump Superstars também, que era a mesma expectativa do Smash. É que tem muito Digimon lançou pra Play 2, tem Digimon Battle não, Arena que é. Não, tem também pra GBA. Ah, que seja, mas é muito próximo do Super Smash Bros. É que deve ter muito jogo parecido com essa engine, só que não veio pro mercado pra cá. Não sei, mas é um termo chamado Battle Royale, é o tipo de jogo de luta desse gênero. Não é o primeiro, não vai ser o último, e com certeza ficou muito parecido com o Smash Bros. Eles vão fazer uma continuação pra isso. Óbvio, e eles vão simplesmente pegar todas as marcas que tem o nome da Sony ou que a Sony tenha contrato próximo pra meter naquele game. Não me surpreenda nada se tiver um Ezio correndo lá no meio pra matar negro, entendeu? A gente vai meter o Kratos do Force todos os jogos, seja Mortal Kombat, seja Ghost. Ah, ele já tá lá. Bom, qual que é o próximo? Ah, manda o Ezio. Não, desculpa, o Kratos quando matou todos os deuses resolveu fazer qualquer coisa. Daqui a pouco ele vai estar fazendo parkour, cozinha. Nintendo levou o Sonic e o Solid Snake pro Smash deles. O que a Sony não vai levar pro dela? Mas assim, uma das pessoas que eu acho que fez falta assim, eles terem colocado lá foi o Crash. Calma, que o rosto de personagens ainda não foi todo mundo. Então. Cara. Mas eles colocaram o carinha do Play 1, que é do Para Papo de Rapa. É, justamente. Que, tipo, quase ninguém lembra daquele cara. Ao não invés só... de pegarem e colocar tipo um Crash da vida. Sabe, colocaram o Clown lá do. Twisted Metal. Também é outra pessoa que as pessoas olham pra aquilo e falam, quem é esse cara? Colocaram muito personagem de jogo recente da Sony pra fazer vínculo de história, vínculo de ideia. Não, o Clown não é recente. Não, o Twisted Metal saiu do Play 3 vai fazer menos de um ano. Não, sim, mas Twisted Metal existe há muito tempo. Sei, mas eu tô falando, o último lançamento é recente. É pra quem não conhece a série e comprou o último jogo, saber, ah, é verdade, esse personagem existe dentro da Sony. Não vai ser um outro que sumiu com a história. Não, tipo, a Sony pra mascote tá... Sei lá. A Sony tá atirando pra todos os lados pra ter várias franquias, como a Nintendo tem, que são fortes e seguram o público na plataforma não. dela. Rafa, o Cool do Infamous tá no. O Cole do Infamous tá no Street Fighter Cross Tekken. O que raios ele tá fazendo lá? O Toro e o. Kuro. E o Kuro também são os dois gatos da Sony no Street Cross Tekken. Pior de tudo que eu acho que eles foram os primeiros mascotes da Sony. Não sei se foram os primeiros, mas tipo, o Kuro. Primeiro mascote, assim, que foi mais oficial é o Crash. Então, o Kuro tá no Smash Battle Royale da Sony, ele tá participando. Cuidado, você falou Smash, a primeira coisa que me soou foi o jogo da Nintendo. Então, porque a Naughty Dog, quando ela decidiu fazer o Crash, ela falou assim, vamos fazer o mascote pra Sony, e eles fizeram o Crash. Pô, se bem... mas é isso que tá. Quanto a essa revelação bombástica, acho que foi muito descarado, muito sem noção. Foi quando o público percebeu que eles ligaram simplesmente o foda-se. Daqui a pouco e a Nintendo, o tempo que ela poderia perder entrando com um processo pra recorrer atrás deles, compensa ela terminar de fazer Smash Bros. Dela catastrófico. Pra mostrar pra Sony que mesmo ela fazendo o que ela tá tentando fazer agora, ela consegue fazer melhor depois. Ah não, quanto a isso não temos nem o que comentar, porque a Nintendo realmente com o Super Smash Bros. Acaba. É que vamos pra, ver. Pra mim ainda o Super Smash Bros. É bilhões de anos melhor. Com certeza, sim, sem dúvida. Ó, vamos ver, já copiaram Kart, já copiaram Smash, já... Ah, Golf, Mario Golf com Grand Tour Hot Shots Golf. Hot Shots Golf, vai ter uma pancada. Ah, tem que ver, deixa eu ver, ainda falta Zelda, Metroid e Pokémon. Não, o Sports Resort saiu aquele Challenger... Que veio junto com o Move. Você tem o Miau Miau? O Sport Champions. Championship lá, ó. Igual. Clone. Mesma coisa. É simplesmente acabar com a inovação e falar: não, Ctrl C, Ctrl V com um rostinho melhor em HD. É, cuidado, Brasil, leva processo com o Turma da Mônica desse jeito. Né, mas não vai adiantar. A Sony não, sabe. Em processo que... só a Microsoft que tá ferrada com o Google lá e enfim. É perda de tempo, é muito grande, muito pesado pra ficar perdendo tempo com isso, sendo que ela pode investir a grana dela melhor. Ela pode bater na Sony do jeito que ela sempre bateu, que é com inovação, que é com boas franquias, que é com ícones carismáticos, e que um cara que já joga há 40 anos vai olhar e vai falar, porra, Mario, eu conheço. E o mais interessante é que assim, às vezes em rede pode ser muito batido. Mas em si, ele é um personagem, ele já sofreu, é o que tá vivendo com o jogador dos anos 80 pra cá. Ele é dinâmico, tanto o jogo quanto às vezes o enredo. Batido ou não, ele, sei lá, faz você mergulhar dentro. Sim, não é à toa que o número de vendas comprova, né? Voltando um pouco pra algumas apresentações de novidades, uma coisa que eu achei, assim, que ainda tá fraco... O Assassin's Creed Piratas do Caribe? Não, aquele Wonder Book, eu achei aquilo meio tosco. Eu ia falar do Wonderbook também, cara. Eu achei ridículo. Eu achei aquilo meio estranho. E o que que é aquela mulher gorda apresentando? Eu acho que é a mulher do cara que tava apresentando, porque eles só filmaram ela. Ó, eu prevejo o futuro. Eu creio que vai sair de 3 a 5 jogos pro Wonderbook, daí vai ser cancelado o projeto. Na verdade, não. Porque a Sony, na verdade, ela acabou com aquela linha que ela tinha do PSP de gibis. Só que ela não quer perder aquele contrato com a Marvel e com a DC que ela tem. Ela vai encontrar outras maneiras de poder inserir aquilo no serviço, seja através do Marvel Pinball, seja através do Wonderbook, que seja, pra poder prender a criança, principalmente, que adora ficar chapalhando coisa, apertando o botão, um livro pra ela ficar sentada na sala sem ficar destruindo a casa, entendeu? Ah, então que é a melhor fusão do mundo? O Kinect mas com o Wonderbook. Então, ditando que o que eles estão... Um dos projetos dele pro Wonderbook é trazer coisas de escola pra ele. Tipo, ah, vamos aprender sobre física. Ele vira uma página, aparece o universo na tela dele. Eles estão com esse projeto já pro Wonderbook já. Pelo menos eles anunciaram. Agora, se vai pra frente, é outra história. O Wonderbook, assim, ele é um ótimo brinquedo de criança. A criança tá aprendendo a coordenação motora, pra fazer o movimento do controle, pra criança... Pessoas com problema de movimentação. Eu digo que gosta de Harry Potter. É que Harry Potter é assim, a marca Harry Potter, ela fez muito dinheiro, ela é muito reconhecida pelo mundo e não teria uma marca desse tipo pra começar que atrai a atenção de criança. Pra atrair a atenção da adulta... Eles fizeram certo, que eles precisavam vender um produto novo, eles colocaram uma coisa que todo mundo conhece e que todo mundo gosta, Harry Potter. Para as pessoas, se você pegar o grupo de pessoas que gostam de Harry Potter, com certeza a maioria vai querer comprar aquilo. Só que vai sair agora, aquela coletânea com 32 Blu-rays do Harry Potter. Ah, então... Exato. Então, pra atrair público adolescente, sei lá, põe Crepúsculo. Não me surpreenderia. Nossa, não faz isso, pelo amor de Deus, velho. Mas eu acho que Crepúsculo não teria o chamariz de atenção que nem o Harry Potter tem. Imagina as menininhas usando o Move pra passar maquiagem, né? Elas iam usar o Move pra fazer outra coisa. É, deixa quieto. Ó, não. O Navigator já tem formato próprio. O Move também. O Move é divertido, aquele ilumina. Tem Rumble. É, vamos próximo. Last of Us. Last of Us, espetacular. O trailer, sem comentários. A primeira mostra de gameplay também do Last of Us foi muito boa, muito intensa. Graficamente, assim, eu achei o jogo tá muito bom. Eu só não gostaria de ter aquela máxima decepção de saber que um jogo desse nível tem, tipo, 3 fases. Minha preocupação é que você tem que imaginar um controle pra aquilo, porque... Não, controle é simples, controle pra quem joga já tá acostumado. Exato, o que foi mostrado da gameplay é uma história concisa, uma inteligência artificial bem regulada. interação, os discursos, as conversas, os diálogos muito bem escritos. Você fica naquele modo de tensão e surpresa o trailer inteiro. É uma experiência que a última vez que eu tive isso foi jogando Portal 2. É, você tá naquela fissura, naquela tensão de que a qualquer momento alguma coisa inesperada pode acontecer e vai tudo pelos ares, entendeu? E tomara que eles tenham condição de explicar toda a história, o que aconteceu, saber por que o mundo tá devastado, que os sobreviventes estão se matando uns aos outros, entendeu? Um monte de menino que agora você falando, me lembrei. O esquema de fazer o management da mochila. É, então isso não foi mostrado. Bala, munição, essas coisas não foi mostrado. Essas coisas eu acredito assim que nem o público tava a fim de querer saber nessa hora. Tava todo mundo querendo ver jogabilidade daquilo lá. É. Pelos trailers que mostraram, tava todo mundo de água na boca seco pra ver aquele negócio funcionando. Exato, até então não tinha mostrado como seria a gameplay, só tinha mostrado o enredo, a história. Tinha mostrado eles assim, batendo em pessoas. Isso foi muito divertido. Aí o pessoal ficou, putz, eu quero ver isso rodando. Exatamente. É, pra mim é a promessa de jogo bom, cara. Eu acho que não vai decepcionar, não. É, só temos que esperar ver o que o tempo vai dizer, né? Tem um outro game também, mas aí acho que foi anunciado pro Xbox também. Outro, alguma coisa. Dogs. É, Hound Dogs, alguma coisa assim. Watch Dogs, cara. Louco, velho. Watch Dogs, PlayStation 3. Nossa, cara, e aquilo lá... Watch Dogs foi o ponto alto do E3, cara. Foi a melhor coisa que aconteceu no E3, cara. Watch Dogs é 5 comentários. Uma revelação do E3 muito boa também. Watch Dogs, Assassin's Creed, The Last of Us e Beyond foram, assim, os tops da E3. Eu esperava um pouquinho mais do God of War, cara. Eles decidiram fazer uma história com Kratos antes, né, dele servir Ares, né? Não só isso, eles também colocaram aquele esquema, tipo, vamos trazer de volta a jogabilidade do Prince of Persia Sands of Time, né? Eu esperava, sei lá, o Kratos matando deuses nórdicos agora, uma coisa um pouco mais... Ele morreu? Se você ver o fim de God of War 3, não tá muito bem explícita a morte dele. É. O dono tá preso ao nimbo, né? É, tipo, ele tá com um de HP, alguma coisa assim. Pra variar, God of War, ele perde todas as habilidades dele. Tá meio ciclo babaca do Mega Man, né? Novo jogo, perdeu todos os upgrades. É, mas aqui no caso do Mega Man nunca explicou. God of War sempre... roubaram de mim. Cara, mas Metroid é assim, Mega Man é assim, God of War é assim... Mas é, realmente, esse God of War ficou muito... Ele caiu na mesmice. Não tem história pra fazer, eu achei que... Força, cara, não tá na mesmice, não. Ele inovou aquele esquema de multiplayer dele que tá parecendo ser catastrófico. Sim, a única coisa assim nova que teve foi o multiplayer. Mas tá naquela beira de tudo pra dar errado, entendeu? Então, será que vai ser legal esse multiplayer, cara? Então, eu tô meio com o pé atrás também. E assim, todo mundo que já jogou God of War fica imaginando, putz, como vai ser um multiplayer de God of War? Sendo que sempre foi um jogo único com o Kratos, você indo lá e matando todo mundo. Tem assim como você pegar um jogo desse em port e fazer assim, agora ele vai virar multiplayer, vamos ver o que vai dar. Então, tem como pôr um co-op, você transforma ele no beat'em up, que a galera sempre fez piadinha, né? Vamos trazer o irmão do Kratos, os dois estapeando o resto do universo. Vira um Final Fight, mas... eu não vou dizer que eu gostei, também não vou dizer que eu tô animado. Eu acho que assim, tem tudo pra dar errado. Não foi mostrado em nenhum momento um ponto de segurança pro jogador, de conforto, do putz, isso vai ser legal. Eu só vi quatro negros tapeando um cíclope. Tem que falar que assim, até onde a gente pôde ver, parece que não tem aquele modo evasiva no online. Parece que é ou estapear ou fugir. E God of War sempre teve aquela pequena área pra bater, né? Agora é esperar pra ver. Eu acho que assim, não tô satisfeito com God of War. Eu acho ainda que pro God of War ainda é muito cedo pra ter conclusão ainda. Uma coisa ainda meio recente ainda que eles estão apresentando, então uma coisa assim que tem que dar um tempo ainda pra ver. Daí um pouco de opinião própria nesse caso. Eu, quando eu conheci a God of War, eu via que ele tinha tanto um enredo bom, quanto tipo, o nível de violência dele era em si mais sangue espalhando pra todo mundo lado. Que é isso que atrai o público. A partir do 3, eu percebi que saía um pouco de sangue e começou a querer mostrar desmembramento do corpo em partes onde geralmente o pessoal não tinha acompanhado. Tanto que ele foi convidado a participar do Mortal Kombat. Mas... Não, exemplo, pra quem viu o vídeo, viu que eles arrancaram o olho do Golem. O Golem não, desculpa. Do Cíclope. Puxando e quebraram a mandíbula dele no meio. Mas isso é violência gratuita, isso já existe no Golem. Violência gratuita. Mas eu acho que assim, Então é isso que fez a E3 esse ano. Eu acho que assim, um outro game que precisa ter um comentário é Beyond. Eu acho que foi uma revelação espetacular a participação da Ellen Page. Por quê? Porque quando foi mostrado Last of Us, o design da personagem já era muito parecido com a Ellen Page. Tanto que havia antes da Sony confirmar que não era ela, havia muita expectativa de que tivesse sido a própria Ellen Page que tivesse feito a participação no game, não é? É. Tanto que veio aquela outra empresa e convidou ela pra fazer o Beyond Two Souls. Exato, e além de não ser só por ser a Ellen Page, a captação de movimento que eles fizeram com ela ficou impressionante. O jogo realmente, assim, de expressão, muito lindo. Capcom já tinha utilizado o esquema de expressão corporal. Por exemplo, Resident Evil 5, se você pegar os vídeos de produção, você vê que o estúdio de captura de movimento foi usado há um tempo todo. Agora, expressão facial, o único game que eu me lembro de ter tanta expressividade foi Heavy Rain. Heavy Rain é deles mesmo. Mesma empresa, ou seja, pra eles isso já não é tão novidade. Eles fizeram Heavy Rain e deu certo. Agora eles pegaram e melhoraram um pouquinho, muito mais assim, e fizeram Beyond. Eles tiraram do controle dedicado pra história, né? E colocaram agora uma gameplay muito mais atrativa. Tanto que você vê cenas que não existiam no Heavy Rain, tipo o helicóptero espatifando, perseguição no trem em alta velocidade. É. E são novidades pra quem tá acostumado com esse tipo de jogo, né? Só que eu espero que eles não esqueçam muito do histórico, porque pra mim o que me chamou muita atenção no Heavy Rain foi justamente a trama. Saber quem que é o assassino. Se você chega no trailer do Beyond Two Souls, que já mostra ela sem memória, sem falar com o cara na estação de polícia, e ele tentando descobrir o que aconteceu com ela, você já percebe que vai ter a mesma trama de intrínseca na história. O que já tá acontecendo? Exato. Você já percebe que já tem um enredo pesado correndo por trás e você não consegue esperar pra poder construir tudo isso. Dessa vez tá mexendo mais com o lado sobrenatural da coisa, né? É. Levando em consideração a pessoa, aquela entidade que ela conversa, parece que o tempo todo. É, só por favor não faça com que o final seja que nem do Mass Effect 3. Por falar desse Mass Effect, você me lembrou de uma coisa, Crysis 3. Crysis também. É, eu ia falar, eu tava com isso guardado pra falar também, Crysis 3 e Dead Space 3, cara. Dead Space caiu no meu conceito, muito. Sério? Sim. Aquela gameplay que eles mostraram acabou com o jogo. Pra mim virou Resident Evil. Eles tiraram toda a parte de suspense e de terror do jogo e te jogaram pra um ambiente de mira e atira. Virou muito isso, você ficou muito mais num tiroteio do que você andando em corredores pequenos, tudo no escuro, você só escutando os seus passos no chão. De repente parece um bicho na sua frente, acabou então, isso. Mas isso não mudou, eles só mostraram um cenário, um modo cooperativo. Que é aquela draga, aquela perfuradeira. Mas não é assim o jogo inteiro. Eles já falaram que o foco grande do Dead Space vai ser continuar no terror, que é onde Resident Evil tá tentando voltar. Resident Evil, desde o 4, já não é mais aquele esquema de survival horror, é mais de tiro mesmo. E você percebe o esforço deles pra conseguir manter de volta na linha do survival horror. Mas eu acho assim, que por uma apresentação assim, tipo, nível E3, eu acho que eles não tinham que ter feito uma apresentação daquela de Dead Space. Eu acho que deixou muito assim a desejar. Sim, não, isso eu concordo. No Dead Space não, mas eles já divulgaram, por exemplo, como que vai ser a parte de início da história desse game e o que promete pra continuar. A EA deixou muito a desejar, né? Da conferência de uma hora dela que eu assisti, eu só destaco esses dois, o Dead Space 3 e o Crysis 3. Foi o que me impressionou. Agora o resto... A EA, não temos muito o que falar, porque ela, ano passado, ela ganhou o prêmio de pior empresa do ano. Pior que teve concorrência. Olha, a concorrência do ano passado foi forte, mano. Foi forte, mas infelizmente a EA levou. E eu tenho que concordar um pouco com eles. Não, eu não discordo, só falo assim, porque ano passado a apresentação foi terrível. Não, nossa senhora, a Konami trazia nego que não sabia falar inglês pra fazer apresentação. Nego confundiu a pessoa que ia apresentar, apresentou o nego sendo designer de jogo, o nego era vice-presidente da empresa. Cara, sabe? Tá sabendo legal. Erro falho, não. Coisa que não precisava. É uma feira, acontece uma vez por ano, o mundo todo tá de olho nela. Não era pra ter esse tipo de besteira. A ponto que, assim, o ponto chave que eu posso pegar da feira do ano passado pode até ser piadinha na internet, mas foi o Wii U. Não teve outra coisa que me marcou. tão grande. Não, mas não. Tô falando disso, tô falando de besteira, de erro grosseiro, na falta de cuidado que teve na preparação das apresentações. Não só isso, a EA ela trouxe um jogo que era esperado pelo mundo inteiro, que era o Mass Effect, e fudeu no final do jogo. Todo mundo reclamou do final do jogo. O que eles fizeram? Ah, a empresa vai desenvolver um novo um pacote a mais, não vai mudar o final, porque estamos orgulhosos do nosso projeto, e vocês que se foram. Foi isso que ela fez, ela literalmente jogou na cara de todo mundo que jogou. Não, porque a EA quem desenvolveu foi a BioWare. Sim. Tô falando, mas é deles. Esse ano, o que foi o grande portfólio pesado dela? Não foi o jogo de tiro, foi o jogo de esportes. Não, mas isso sempre foi. É, ele foi o novo Maiden que saiu, novo FIFA muito mais estável, tanto que você percebe pela diferença nas propagandas. É mais refinado, é mais alto nível. Mas a EA, com relação a esportes, sempre foi o mais forte dela, que ela sempre fez jogos de esportes. Desde a época do Mega Drive, que eu me lembro. Ah, sim, não. Com certeza. Quanto a isso, a gente não tem o que comparar, mas assim, essa parte nova que ela tá tentando trazer pra ela, de tiros e enfim, ela tá muito fraca. E ela fudeu com o Mass Effect 3, foi assim, o declínio dela pra todo mundo. Bom, boa sorte criando Mass Effect 4 ou usando a mesma equipe ou o diretor de produção. Não, eles já falaram que vão mudar o final, já tem expansão aí, ó, atualização gratuita saindo pra poder modificar isso, porque tava muito feio, tava muito então, mas a própria BioWare, junto com a EA, deu uma declaração falando que eles não vão alterar o final. Eles estão orgulhosos do projeto que eles fizeram, eles não vão alterar, eles vão acrescentar algumas coisas no final, mas o final vai ser o mesmo. Eles vão acrescentar alguns pontos que ficaram em aberto e eles vão colocar agora nesse DLC gratuito que eles vão liberar. Também se fosse pago, só se fosse, sei lá, Umbrella's Chronicles pra fazer não, se fosse pago, eles estariam atirando no próprio pé e se matando. A Capcom já faz isso e ainda tá vive ganhando milhões em cima. Não, mas eles iam quebrar muito se eles fizessem um DLC pago pra corrigir uma coisa que todo mundo que jogou reclamou. É que assim, se você for ver pelo lado da Capcom, a Capcom já tem um histórico de grandes jogos. Agora, EA, pra gente, Brasil, né? Agora, uma coisa assim que eu tenho da EA, assim, que eu ainda tô um pouco feliz, assim, é o Crysis 3, que eu tô esperando pra ver. Porque pelo que mostraram, assim, ele tá bonito e tá com uma jogabilidade muito legal. Tá. Pareceu muito legal mesmo. Tá com arco e flecha, mano. Ah, de metralhadora pra arco e flecha. Isso me lembra uma coisa, assim, do Assassin's Creed. Não, me lembra muito Turok isso. Cara, sei lá, daqui o próximo jogo vai ser o quê? Pedra? Não, é aquela história, tipo, um faz uma coisa, todo o resto copia. É meio que esquema de jogo de tiro. É ridículo, é bizarro, é estranho. Parece que é uma onda. O governo agora vai começar a vender os caças pra começar a comprar pro exército, arco e flecha. Tipo, gente, Jogos Olímpicos, agora vai ser só... Tem toda uma história do porquê eles estão com arco e flecha. Eles perderam a cidade, eles estão no meio do mato, virou tudo uma zona. Cara, então... com arco e flecha de metal, com ponta de laser, pelo amor de Deus. É a tecnologia dos caras. Os caras têm umas puta armadura fodida que fica invisível, que corre, que pula. Perderam a cidade, mano. E eles estão recuperando a cidade de volta. Enfim, eu gostei. Eu espero, assim, boas coisas do Crysis. Eu quero jogar. Galera, vamos tocando então. Falando da Nintendo agora. Nintendo cagou e sentou em cima, hein? Pelo amor de Deus. Por que você acha isso, cara? Porque ela simplesmente fingiu que a E3 não existe. Ela fez aquele puta do anúncio do Wii U antes da E3 e depois da E3 ainda anunciou o 3DS XL. Não, mas bacana fui eu que tô roxo pra saber as novidades sobre o Super Smash. Ela virou assim e falou, galera da E3, então eu vou passar só umas coisas aqui pra vocês darem uma olhada, mas nossa atenção não vai ser vocês. Desculpa. cara, eu achei legal a apresentação do Wii U. O Zombie U pra mim foi sensacional, deu vontade de comprar o Wii U só por causa daquele jogo, achei muito legal a interatividade do videogame. Mudou? Mudou, opa! O que mudou? O passado não era o Alien, aquele jogo de Alien, era bem diferente. Era com os alienígenazinhos, tudo infantiloid, meio Raymond Rabbits, manja. Eles estão tentando pegar o público hardcore agora, né? E ficou... Nem tanto, porque um dos lançamentos deles, assim, que eles deram mais foco, foram o novo Pikmin, que tá legalzinho, assim. Eles não vão perder a raiz da Nintendo, que é o tipo de jogo mais infantil, né? A raiz da Nintendo, Pikmin. Na verdade, se você fosse querer destruir, pegar um lançamento de raiz, você ia fazer como teve com o GameCube, lança um Zelda junto, ou como o 64, lança o Super Mario junto. Não teve. lançamento de, dessa vez, do GameCube ganhou o Luigi's Mansion. O Wii ganhou um Zelda. Não, mas com certeza vai ter, cara, os títulos. Lançamento. Vai ser como foi o 3DS. O 3DS, o lançamento da Nintendo, no pesado junto deles, foi o Pilot Wings. É, não foi. Não teve. O lançamento forte do lançamento do 3DS foi Super Street Fighter 4 da Capcom. E vai ser a mesma coisa com o Wii. Lançamento pesado de lançamento da Nintendo não vai ser o Smash. O Smash vai ser depois. Eles começaram a produção agora. O Wii sai agora no final do ano, novembro, outubro. É, tem muito pai lascado no Natal aí, velho. Ah, pode me incluir nessa. Acredito também. Mas ainda temos a TGS no fim do ano, então ainda tem algumas coisas pra acontecer. Ah, mas assim, a TGS geralmente sai as coisas novas. Uma coisa que eu espero que apareça é mais informações do nosso querido Hideo sobre o Metal Gear 5. Ah, isso você vai esperar, meu amigo. Pelo amor de Deus. Você tem uma ideia, o Metal Gear Solid Rising ainda tá naquelas. Ele teria que contratar a Platinum Games, pra você ter uma ideia, pra ver se levava o projeto adiante, porque ele não tava levando. Cara, eles estavam implementando, acho que esse mês, o sistema de transferring nos jogos deles. Então, porque, pelo menos confirmar, ele já confirmou que vai sair um 5. Sim, porque ele conseguiu o fundo e ele escreveu a história agora. Só que tá... Do mesmo jeito que ele confirmou o novo Zone of the Enders, e a única coisa que ele foi divulgado ao redor disso foi um pôster. Não, é uma coisa que eu tô louco pra pegar dos Zone of the Enders é o HD. Eu também. Por sinal, um comentário que o da direita tava falando, é aquele esquema novo que a Konami quis implementar, chamado de Transferring, tá morrendo. Que vai morrer. Tá ridículo, tá cheio de bug, tá cheio de problema e tá cheio de erro. Não, tipo, são três jogos. Um deles só é a conexão Play 3 e PSP, os outros dois são Play 3 e Vita. Por exemplo, Metal Gear Solid HD Collection. Você tem o Peace Walker conecta com o Peace Walker do PSP. Só que o Vita roda jogo de PSP, mas o Transferring não funciona no Vita. Ele tem um... Ainda que eles têm que arrumar muito ainda. Metal Gear Solid 2 e 3. Você joga o game pra habilitar o Transferring pra versão do Vita. Se você começou a jogar o jogo antes do lançamento do Vita... Não. Você não consegue fazer o Transferring. Eu acho assim que o problema da Sony nesse sentido foi ela ter lançado consoles portáteis um pouco diferente, assim. Ela começou com o PSP, ela continuou com o PSP um bom tempo, depois ela mudou, vamos mudar. Beleza, ela lançou o Go. E tipo, você olha hoje, ninguém mais fala desse PSP no mercado. Olha, foi que nem a Nintendo. Depois dele, eles pegaram e anunciaram, vamos fazer um melhor ainda, lançaram o Vita. Ou seja, as três plataformas deles, ainda eles não fizeram nenhuma interação com os três. Nem vão fazer. Eu acho que eles vão agora daqui pra frente é focar tudo com o Vita, Vita e PS3 e só. Ah, sim. Mas a vantagem do Vita é que ele é compatível com o PSP. Ele roda jogos de PSP. Ele é compatível. Se você lançar um game por Dissidia, Crisis Core, ou Castlevania, Metal Gear Solid... Por falar em Castlevania, a apresentação do novo Castlevania, Lords of Shadow 2, também está sem comentários. Tem comentários, sim. Tá ridículo, tá? Pra quem conhece a história, ficou um pé no saco, uma ajoelhada no meio das bolas de fazer chorar. Olha, ele só tá bonito em gráfico. Jogabilidade em vídeo tá... O primeiro foi muito ruim, nível de dificuldade acima do impossível. É um vento que mata... Manja, hitbox do cara mal feita. Parece que você é o que é o infinito. Câmera é um pé no saco, muito mal colocado. Acho que tem que melhorar muito. Legal que teve uma continuação, porque essa é a chance deles se redimirem. Porque quem pegou pra fazer o Castlevania Lords of Shadow foi o Kojima. E se ele não conseguir dar um fim legal, dar um caminho legal pra esse 2, vai ser já o marco final. Porque, sério, tem muito problema com Castlevania Lords of Shadow 1. E se o 2 estiver nesse oba-oba por causa da aparição de personagens do Super Nintendo, eu acho que eles estão fadados ao desastre. E pior de tudo, Castlevania nunca foi de ter muito texto. Eu não sabia se eu tava jogando Castlevania ou se eu tava jogando Final Fantasy, de tanto texto que tinha. Não, isso não é um ponto ruim. Isso é um auxílio do enredo da história. Você pega jogo de DS que nem o Order of Ecclesia, também tem um monte de texto. Muito? Sim, mas é porque eles utilizam aquilo pra poder explicar. Porque você joga um personagem em um ponto X da história, ele tem que desenvolver aquele ponto e envolver com a Castlevania de alguma maneira. É que eu joguei os... Não, fica igual Portrait of Ruin, sem pé nem cabeça e sem meio tudo misturado. Não, mas pelo menos que faça nexo, não deixa eu quase dormir durante o texto. Ah, isso daí você tá querendo exigir demais. É uma obrigação deles fazer isso. Vocês estão com ar de garotos enxaqueca hoje, vocês estão reclamando demais. É, estamos na TPM e tal. Não, uma coisa legal assim é que não tivemos jogos de RPG esse ano. Como não? A gente teve melhor jogo de RPG, o South Park. É? É que você não tá lembrando, por exemplo, Heroes of Ruin, The Square Enix. Pra vocês, não, jogos de luta também esse ano foi muito fraco. Um dos ganhadores que teve foi o Persona 4. Também nada. Game de luta foi ano passado. Não, o Persona 4 foi desse ano. Não, eu tô falando pra você, o forte dos jogos de luta foi ano passado. Sim, esse ano. Mortal Kombat, Street Fighter Cross Tekken, Street Fighter 2 Collection, Street Fighter 3. Agora, outra coisa que a gente também não comentou foi do novo Star Wars, o 1313. Também não teve muito o que comentar, um trailer de 1 minuto e meio do nego descendo num funil. Não. Agora, vocês estavam falando de jogo de luta, o Injustice apareceu aí como promessa, né? É, ela, na verdade, assim, é a tentativa de redenção depois daquele MK vs DC, né? É, provavelmente. O grande problema do MK vs DC foi a grande censura em cima. E isso também é o de dublagem. Na verdade, não só isso, quando o trailer de dublagem foi do Mortal. Ah, o MK vs DC, o que aconteceu? A E3 mostrava violência, nos vídeos mostravam a violência, quando veio a versão final, acaparam tudo isso. E olha que tá contido o Mortal Kombat junto, esse é o pior. Tudo bem que eles querem pegar um jogo de luta que envolve violência, mas eles não querem que tenha o espírito do Mortal Kombat de finalizar o adversário. Então não mostrasse na E3. Pô, mostrou o Joker dando um tiro na cabeça da Kitana e os minhola dela voando pra tudo quanto é lado. Então, corrigindo uma coisa que eu falei, que foi o Persona, mentira, foi o Injustice, Gods Among Us, que ganhou como melhor jogo de luta. Sim, é esse que a gente tá comentando. Entendeu? Mas essa foi o grande problema na recepção do MK vs DC. A galera tava esperando esse Injustice com os trailers que viessem do mesmo nível. Eles estão apresentando os trailers, a jogabilidade tá sólida, eles estão claramente reutilizando o que foi desenvolvido com o Mortal Kombat do Play 3, o Mortal Kombat novo do Play 3 do Xbox. Então assim, vai estar um jogo de luta muito mais estável, controle 2D, muito mais macio, muito mais confortável de jogar. É esperar pra ver se não vai ter nenhuma surpresa desagradável como houve com o NK vs DC. E já que estamos falando de jogo de luta, teve um pequeno trecho do Avengers, né, o jogo do Avengers Battle for Earth. Nossa. Não teve, esse foi o detalhe. É, foi assim, foram poucas imagens. Mas me chamou a atenção, porque tem. Aparentemente, como é um jogo baseado num filme que saiu, deve ser uma porcaria, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Ah, então provavelmente vai ser um game legal. A promoção do game, ele é voltado pro Kinect e pro Wii apenas. Uhum. Foi um trailer animado. Um minuto, mostrou Magneto, mostrou Wolverine, mostrou Homem de Ferro. Wolverine contra o Venom, cara, sensacional. Entendeu? Isso. Outro que mostraram também, o novo Homem-Aranha. Não, mas eu tô falando, isso não tem Avengers. Avengers é a composição, o Mosca, beleza, o Homem-Aranha fez parte, mas o Wolverine não faz parte integral dos Avengers, ele fazia uma ponta. Magneto nunca chegou a ser realmente um vilão dos Vingadores, ele era um vilão dos X-Men, ele é conhecido, ele tem a fama de vilão, é dono da Irmandade, é contra a escola do Xavier, não é contra o Capitão América, o Tony Stark. O motivo da briga? Primeiro que ele mataria o Tony Stark, transformaria ele numa lata de sardinha. Faria o Capitão América engolir o próprio escudo, já que o mineral ele domina, rola, acabou, não ia ter jogo. Mas assim, não foi mostrado gameplay, não foi mostrado um trailer de jogo, foi mostrado uma apresentação do que seria a abertura do game. Tá bem infantil, não quer dizer que não seja divertido, ao contrário, tá bem divertido, tá bem dinâmico, mas não se inspira no filme, não tem nada desse gênero, apesar de estar por uma plataforma que nem o Wii U, que tem gráfico HD, a impressão que passa é que é do nível do Lego. Então, ele é mais voltado para o público infantil, ele é bem divertido e ele é bem dinâmico. Mas não houve apresentação da gameplay durante o E3. Isso ficou devendo. Sim, é, de fato. Só teve uns trailers e umas imagens aí, bem curtas, inclusive. Inclusive, a versão do Kinect é um jogo de luta. Você faz os movimentos pro personagem repetir. Fazer combo naquilo é impossível. O pior de tudo é que os esquemas de das habilidades do Avengers do Kinect já existe no próprio jogo da Microsoft usando os avatares. sim, mas é que tá. A versão do Wii U talvez esteja melhor que a versão do Kinect, que tá muito complicada, tá muito engessada. Eu tenho a sensação de estar jogando de novo o Dragon Ball Tenkaichi 2 do Wii. Tem que pegar o controle do Wii, que tá fazendo aquele movimento maluco, quase se matando. Eu testei esse jogo alternativo aí dos avatares. É assim, ele é. Bom, assim, pra quem sabe movimentar bem o braço, tá bom, só tive problema em movimentar qualquer movimento de perna e o movimento de fazer Kamehameha. De resto, já tá bom. Não é fluido, não é natural. Você precisa despenhar mais de fazer um exercício do que conseguir jogar. É uma parte frustrante da coisa. Tomara que acertem isso antes do lançamento. Agora, voltando um pouquinho que a gente já tinha falado antes, Watch Dogs, hein? Que trailer, hein, cara? Não só o trailer, como jogabilidade. Fenomenal. Inovadora, mundo aberto, você pode interagir com recursos. É um projeto que promete muita coisa. Na minha opinião, tá maior que GTA, a parte de interação com o cenário, do mundo aberto para você poder fugir. Você poder usar a seu favor, tá muito maior que GTA, tá muito... Não, é que o esquema que eles fizeram é totalmente diferente de GTA, você tem controle sobre as coisas. É. Você, com um comando, você levanta a ponte pra fugir da polícia. Sim, os caras não te perseguirem. Tem a liberdade pra você ir pra onde você quiser. Exato, você controla o semáforo, ficou uma coisa muito... Assim, eu não sou muito... legal. Eu nunca sou muito de mapas gigantes, abertos, mas... Concordo, esqueci o nome do jogo, desculpa, Dog ou... Watch Dogs. Dogs mostrou, sei lá, uma dinâmica ou um ponto de jogo que não vi em nenhum outro da época de agora. Muito legal mesmo, cara. O fato dele hackear o celular de fulano, pegar as informações, muito legal, muito bacana. A gente tem de tecnologia, mostra ou você desabilitando ou explodindo a tecnologia que você tem, não usando a seu favor. Me faz perguntar se, por exemplo, a Warner Studios tivesse lançado o Matrix... Aqueles games do Matrix, dessa maneira não teria sido o jeito certo de conseguir público. Pois é. Mais bacana seria, sei lá, usar esquema de hackear com o Second Glass da Microsoft. Pode ser. Daí, tipo, seria jogo pra duas pessoas. É que ele vai sair pra Xbox também, mas não foi anunciado ser pro suporte ao Smart Glass, né? Não, ia ser bacana se fosse, tipo, um jogo Matrix com duas pessoas. Um fazendo a parte de ações e outro fazendo a parte de hack. Como foi feito o game, né? O Enter the Matrix. É, só que não foi muito ao mesmo tempo, né? É, realmente. Mas vamos deixar o achismo de lado e voltar pra E3, que foi... Da Nintendo, por favor, também. Que foi da Nintendo. Você falou tudo, cara. A E3 foi da Nintendo. Não tem o que correr. Ela esse ano se desfez, ela falou, não, vou fazer os anúncios antes e depois da E3, eu não vou precisar depender da E3 pra propaganda e publicidade. Na verdade, ela detonou anúncio grande, anúncio Pikmin 2, o Batman Arkham City Armored Edition. Na verdade, o grande anúncio da Nintendo foi justamente não dos jogos dela, e sim da bendita Ubisoft. A Ubisoft sempre teve o hábito de abraçar novas franquias. Eu acho que com o Wii U não foi diferente. O Alien Wii U foi muito bem-vindo. O Rayman Raving Rabbids novo também tá espetacular. Just Dance 4 tá com um esquema novo de gameplay que chama Master of Puppets, que dá pra você, o jogador que tá no controller tablet, definir a ação de quem tá jogando com os outros controles normais. O Rayman novo também tá muito bom. Nintendo Land foi aquela demonstração do que você deve esperar como um demo caseiro do Wii U. Pra mim, Nintendo Land pode ser... Uma coisa assim, falando da Ubisoft, que esquecemos de mencionar o novo Assassin's Creed. Você já falou? Não esquecemos, já falamos algumas vezes, mas é que assim, já teve tanto trailer antes da E3, que eu acho que a grande surpresa da E3 foi aquele demo Piratas do Caribe, eles no alto mar com barco. Ah, mas sinceramente, aquilo ficou muito bom. Ficou mesmo. Concordo. Mas não só na E3, eles também tiveram a demonstração dele fazendo um assassinato, que ficou show de bola na neve, ele tendo que infiltrar um forte dos caras. Você viu a versão do Wii U? Do Wii U, não. Ele controlando com o controle tablet do Wii U, mapa, sinal, enquanto corria atrás do cara. Eles resolveram um problema clássico do Assassin's Creed. Você tem que trocar o menu de arma. Você não vai parar o jogo pra fazer isso, o cara tá fugindo. Pera aí, cara, pera aí, deixa eu trocar a arma, aguenta lá. Tá na tela de baixo, você já mexe, você já combina, você já vê no mapa onde é que estão os assassinos, os ladrões, as prostitutas, onde tá tudo que tem que tá. E ficou mais dinâmico. O novo Assassin's Creed, na verdade, que eu esperei, por exemplo, pra poder comparar, seria o que tem de especial em cada plataforma. Com certeza, o se for olhar como game próprio, só ele, eu acho que a Nintendo tá levando melhor pelo Wii U. Agora, se você for pegar, por exemplo, a versão do Play 3, com a demonstração do barco, da expansão do Piratas do Caribe, e mesmo a interação daquela versão do Vita que vai sair do Assassin's Creed com a primeira mulher sendo a protagonista da história, pode ser que eles virem o jogo ainda, mas a Microsoft perdeu. O que foi apresentado da E3 foi muito pouco do Assassin's Creed. Você falou sobre o Nintendo Land, eu não achei que assim poderia ser a cara do Wii U. Não, mas é o jogo que eu quero que venha junto com o meu Wii, como foi com o Sports. Sim, entendeu? Ou sei lá, for um sistema interno de jogo dentro do próprio Wii U. Sim, sem contar outras coisas que o Wii U também surpreendeu, sendo um controle universal pra televisão, coisa que eles não tinham mostrado ainda. Nossa, YouTube Player. YouTube Player, com certeza. Nossa, coisa que eu acho que a gente mais usa ultimamente é alguma coisa de enviar imagem ou YouTube Player. Não tem... E também a confirmação de que ele vai funcionar com dois gamepad controllers, coisa que ano passado só tava confirmado que funcionaria com um. Informaram que não vai ser todo jogo que vai ser compatível com usar a tela do controle do Wii U para todos os jogos, vai ter marcado na capa quais jogos vão ser compatíveis com essa coisa de trocar de tela. Sim. O que mais? Eles não mostraram tanto foco de interconectibilidade do 3DS com o Wii U ainda. É. Uma coisa que eles poderiam também ter mostrado para arrasar com a concorrência. Falar, olha, beleza que a gente vai ter um ou dois Wii U controller, mas quem quiser usar o 3DS para controlar vai poder. É, e justamente essa daí é uma das coisas que eu achei que mais pecou. Ter algum jogo que fale, assim, precise mesmo usar o Wii U controller em vez do 3DS. Pra mim, o único que me berra isso que foi mostrado foi o Rayman. Por quê? Você tem que ser preciso, rápido e com coisa que tá ainda vindo na tela. É, mas isso usar... é só com o controle do Wii U, não com o 3DS envolvido. Acho que a Nintendo teve duas grandes oportunidades que ela deixou passar durante a E3. Primeiro foi essa parte desse ponto de conectividade. O segundo foi com a Nintendo Network. Como vai ser comportado com o Wii U. Vai ter um HD de 500 GB, você vai poder fazer o conteúdo de download, interagir, vai poder colocar em cima do fórum online. Eles mostraram aquele Miiverse, ficou espetacular, conectividade com plataforma de rede social, você tá jogando, você publicar uma notícia direto pro Twitter ou pro Facebook. Isso no Wii U tá tão dinâmico que parece transparente. Coisa que não existe ainda pro Xbox nem pro Play 3. Então... Isso é verdade, cara. Até eu, que não sou fã do Nintendo, fiquei com vontade de comprar o videogame, cara. Porque eu achei muito legal mesmo. No meu caso, que eu tava falando do controle, era um controle que, assim, as características da tela do 3DS ou do DS não sejam favoráveis ao uso. Exemplo, você normalmente joga com a mão direita. São coisas que estão vindo à direita, piora, ou... Mas isso você pode alterar. O que eu tô falando é o seguinte. Eles têm a oportunidade... Eles tiveram a chance, no momento certo, que é numa feira de visibilidade global, de dar o golpe de misericórdia e não fizeram. Sim. O controle do Wii U tem sensor para NFC, para Near Field Communication, não foi mostrado. Ele falou, está lá. Tem porta infravermelho pro controle, o 3DS também porta infravermelho, os dois podem interagir entre si, não foi mostrado, entendeu? Muito recurso. Como vai funcionar o sistema de pilha? Vai vir com dock? Não vai vir com dock? Como é que vai ser o sistema de bateria do controle? Não foi mostrado. Vai ter uma canetinha stylus que você vai encaixar em cima? Pô, beleza. Então quer dizer, além do dedo, como eles já tinham mostrado na interação anterior, você vai poder usar uma caneta. O demo do ano passado foi mostrado o cara desenhando o Link na tela, então quer dizer, vai ter aplicativo para ele, você vai poder fazer download de ferramenta, ele vai ser como o Vita, como o iPhone, que você faz o download complementar de aplicativo, vai estar incluso nele no pacote inicial. É, na verdade essa coisa aí de pintura provavelmente não vai ser interna, porque já tem o Art Academy para DS, 3DS. Bem, mas aí vai ser um game, eu vou ter que comprar um indisco, um jogo para fazer isso, ou vai ser um aplicativo, onde eu vou poder exportar essa imagem para outras coisas. Provavelmente vai ser aplicativo. Como você sabe, eles não divulgaram. Não, porque já existem esses. Mas não tá confirmado. É isso que eu tô falando pra você. Lá era a época dela sentar a mão na concorrência. Ela fala, beleza, Smart Glass, trabalho jogado no lixo. Você pode fazer essa coisa bacana, só que eu vou ter uma rede chamada dedicada, chamada Nintendo Network. Nela você vai poder jogar jogo de Nintendo, jogo de 64, jogo de Wii, jogo de 3DS, jogo de DS. Meu console, o Wii U, vai rodar jogos de DS por emulação. Acabou, você vai destruir a concorrência. nego vai poder fazer um Call of Duty 13. O nego vai querer ficar sentado pra jogar Mario Kart 7. Cara, qual vai ser a mídia do Wii U? Vai ser DVD? Blu-ray. Eles vão vai ser Blu-ray? Sim. O pessoal do Play 3 e do Xbox. Estão todos aderindo ao Blu-ray. A Xbox também, a próxima geração também vai ser Blu-ray. Verdade? A Microsoft já anunciou que ela faria o lançamento de um driver externo de HD DVD, mas eu não encontrei em lugar nenhum. Porque tá saindo mais barato, barateou o custo da produtora pra fazer um game maior em Blu-ray, entendeu? É, o Blu-ray, a Sony conseguiu ganhar o mercado. De novo, né? De novo, mais uma vez. O fato aí dos jogos online, sistema de social do Wii U, no meu caso, eu sou um jogador meio que gosta de jogar sozinho, não quer chamar atenção de pessoal. Tudo bem. Como eu fico? Você pode desabilitar, você pode optar por não distribuir esse tipo de informação. Mas quem gosta tem essa opção, entendeu? Sim, é que, como você disse, você presume que isso não tenha, porque em si eu não vi fato nenhum confirmando. Tem, porque você não é obrigado a estar com a internet pra jogar. Será? É, você não é. A Nintendo nunca foi de depender de rede pra fazer isso. Tanto que ela contratou recentemente aquele cara da Disney Interactive pra ser o presidente de como ela deve partir. Ela tá com interesse de montar uma rede grande, uma rede confortável, uma rede pública. Só que ela não tem experiência com isso. Não é do feitio da Nintendo esse tipo de coisa. Então ela tá querendo interagir, integrar e que seja de uma forma rápida, simples, fácil, dinâmica, minimalista, segura. Eu vi uma reportagem dizendo que o nível de segurança de comunicação em fórum vai se basear em 3 ou 4 níveis. Pessoas do próprio fórum podem denunciar a pessoa. Se a pessoa não se tocar, ela vai receber mensagem de gerente avisando para se tocar. E se não, acho que como último aviso vai ser até mesmo bloqueio temporário da pessoa. É, não, mas é por quê? Porque ela tem uma preocupação de expor o público infantil, que sempre foi o forte dela, contra um hardcore gamer que vai ficar revoltado com o jogo, vai ficar publicando palavrão. E eu não reclamo de eles focar em, sei lá, 10 a 12 anos, porque em si a gente vai crescer com essa mídia. Tudo bem, mas assim, não é o feito que Nintendo que para jogador jovem. É. Tanto que grandes marcas dela, Professor Layton, tem já um design infantil. Agora, ela, o que ela quis com essa nova plataforma foi trazer de volta quem é hardcore. Quem jogou Super Mario na infância e começou a jogar depois Gran Turismo no Play, não voltou pra ficar jogando Mario Kart, entendeu? Foi na casa dos amigos, mas ele mesmo não tem isso. Agora ela quer trazer de volta esse cara. É, foi aquele pessoal de Tugin de Tiro também. Pessoal que, sei lá, curtia Duck Hunt no Super Nintendo, tá jogando Black Ops agora. Não, foi pra... quer trazer de volta. É, foi pra CS, foi pra Game Boy. Teve agora... evolução natural. Fugiu. Mas é isso que eu tô falando pra você. A Nintendo, ela tinha condição, durante a E3, de dar um chute na concorrência, e ela optou por não fazer. E ela tá agora, mesmo depois da E3, fazendo grandes anúncios que ela podia ter feito na E3. O 3DS XL é um deles. Porque uma semana, duas semanas depois da E3, ela podia ter falado na E3. O New Super Mario Bros. 2. Ela falou. Foi na E3 que ela anunciou? Foi. Tanto na E3 como à noite teve também as divulgações da feira com o New Super Mario Bros. 2, New Super Mario Bros. U, Pikmin 2, o Luigi's Mansion, que ela já tinha feito o anúncio no ano passado. Então, pra mim, esses anúncios eram feitos pós E3, não? Não, foi feito durante a semana da E3. Não foi feito durante a divulgação porque foi dedicado pro Wii U. Ah, então foi pós E3. Isso. Não, na verdade foi durante a E3, mas foi pós-conferência. A conferência da Nintendo foi feita na terça-feira. Ah, tá. Obrigado por esclarecer isso. Ela passou os anúncios de games dela na terça-feira à noite e na quarta-feira. Tanto que estava no site da Nintendo. Quem conferiu por lá viu. Outros anúncios também feitos pro 3DS, como o Batman, o Lego Batman 2. Isso aí também pro Lego Universe. O Lego Universe, eles foram muito bem recebidos, foram muito bem acolhidos pro público, porque são games e o hardcore talvez não jogue tanto, mas quem tem família em casa vai adorar. O Tekken com o do Mario. O novo Tekken do Yu também rodando. É, são games que não nunca foram muito habituados às plataformas da Nintendo. Sim. Mas agora estão vindo e a Nintendo tá acolhendo bem elas. E por cima, já que ele é um ambassador de mostrar a capacidade gráfica que o Wii pode ter, qual que... E também... Não, não mostrou. Era o passado, todos os vídeos que tinham relacionados com o Wii eram Mario, era o Zelda, era uma coisa infantil. Não, não era aquela coisa em altos gráficos, em potência, que foi mostrado agora, foi mostrado o Batman Arkham City. É, o Batman Arkham City foi um ótimo uso de gráfico. Controle não tem muito não, mas não, o ponto foi mostrado, ele usando o controle do bumerangue, foi utilizado, eles utilizando o controle do Wii de uma maneira nova, de uma maneira que não existia no game original. É. Agora, como isso vai ser no lançamento, no jogo final, só lançando pra saber. É. Eu tô positivo com o Wii U, com certeza tô na fila de espera na compra, no lançamento. Quero conferir isso de perto, como eu tive o prazer de conferir com o Wii. Sei que eu não vou me arrepender, porque é uma coisa que a Nintendo sempre foi muito cuidadosa com esse tipo de lançamento. E tá, o Wii U sai pra gente no ocidente agora em agosto. Eu vou tentar pegar um pra mim, trocar o meu 3DS, porque é uma coisa que eu não quero ficar de fora, não. Ah, e um aviso pra quem acompanha a Nintendo. Às vezes elas lançam spoilers no próprio trailer. No caso, um exemplo disso foi o caso do Super Smash Bros. Que no caso, dois personagens secretos foram revelados no primeiro trailer. Isso só foi anunciado oficialmente neles, meses depois. Mas isso não é sempre. O Pikmin 2 mostrou o novo Pikmin Pedra também. Pikmin 3. Pikmin 3, o Pikmin novo também não foi feito o anúncio de spoiler. Acho que é uma coisa meio incomum na ocasião, não é regra. Grandes anúncios, por exemplo, os dois novos Smash Brothers que foram anunciados ano passado, antes da apresentação, antes do início do projeto, não, que eles ainda estavam trabalhando no Kidicros, foi uma surpresa, porque não é normal, não é comum eles anunciarem um game completo antes, pelo menos ter alguma coisa feita. É algo que, assim, a Nintendo tá tentando chamar a atenção de todo mundo com Smash, ao ponto que, no caso eu que também tô querendo saber, eles até agora não mostraram nada. Mas eles não têm nada pra mostrar, o projeto começou agora. Kidicros Uprising não está em marcha. Sim, mas então para de me dar suspense. Mas eles não têm o que falar, entendeu? Não tem o que mostrar. Sim, então para de falar. O que eles puderam foi foi anunciar, ó. Né? O Bandai vai estar participando. Nada impede essa brotar Naruto na história, né? Não, ainda quero Digimon, né? Né? Tipo, Ah, legal, galera. Legal. Bom, eu acho que é isso que a gente tinha pra falar da E3, né? Alguém tem mais algum comentário, alguma coisa? Nintendo detonou. Microsoft interessante. A Microsoft acho que foi a última mesmo. Teve pouco lançamento, teve pouca coisa inédita. Trabalharam muito em cima do que já existe. E eu só queria dar um destaque pro Hitman, o jogo do Hitman Absolution que ninguém falou. Mas não foi mostrado. Chegou... Teve trailer dele. Não teve, aquilo não é trailer. Teve um gameplay, cara. Não, mano, aquilo não é jogo. Quem joga Hitman sabe que não foi nada. Ah, eu achei interessante. Eu achei assim que o Hitman ele foi muito pouco explorado na E3. Ele teve muita coisa antes da E3. Então, pra ele chegar na E3 e ter uma apresentação digna, não foi nada. Saiu muito vídeo antes dele da E3. Além de ter saído muito vídeo, saiu já muita informação do que vai ter na pré-venda pra quem já comprar ele. Já saiu muita coisa. Então, o Hitman já não foi um jogo tão esperado pra E3. Eu acho que se destaca porque não teve muita coisa na E3 que chamasse atenção, né? Por isso que eu queria fazer essa nota. Nota também, foi em grandes jogos que nem deram as caras na E3, né? Tem empresas também que... Kingdom Hearts, Pokémon Black 2, White 2... A própria SEGA inteira. O Jet Set Radio também voltando aí, nada na E3, entendeu? Para o público oriental, vai ser na Tsumi Miko para Vita. Pro Vita, e não apareceu nada disso no E3. É, ficou devendo, de fato. Ficou marcada por grandes jogos que também nem deram as cartas. Pô, primeiro ano que a Konami não apresenta um Dance Dance Revolution. O detalhe, assim, nem de fora E3, mas avisando, o pessoal tá com um projeto de lançar o Sonic Adventure 2 também para PSN e Xbox Live. O novo Tony Hawk's HD. E como é que chama? Já vai sair o novo Sega All-Stars Racing, eles deixaram de graça pra você baixar o Sega All-Stars anterior na Apple Store. Realmente uma E3 bem fraquinha, vai comparar com outros. Foi de mediano pra fraco, digamos. Esse ano a E3 deixou a desejar. Deixou. Se no final do ano a TGS não incrementa com boas surpresas, por exemplo, Final Fantasy Versus 13, É, vamos ficar na torcida, né? Ele vai, não vai, Final Fantasy XIV. O que eu vi os fãs pedindo, né? Pokémon Snap pro Wii U, remake do Final Fantasy VII. É, isso daí já foi postada uma nota da Square. Muito boa, eu morri de rir. Eles só vão produzir um Final Fantasy VII quando eles conseguirem fazer um Final Fantasy que supere o 7. Eu falei, kaká, nunca. E o Edu? Oi. Edu, tem algum comentário final aí, cara? Não, olha, esse E3 foi realmente, é o que todo mundo já falou, foi um pouquinho fraca mesmo. Mas assim, de jogos eu gostei bastante. Ela teve bastantes novidades e coisas assim que eu não esperava. Bacana, bacana. Então já vamos nos despedindo, né, galera? Irmãos da Olhos, suas palavras finais. Você tá participando de novo nessa segunda edição, 6 meses depois do E3. Bom, obrigado pelo convite e espero vocês de novo na próxima. Sei lá quando acontecer de novo. É, até a próxima. Beijo da esquerda. Bacana. Nosso convidado especial, Edu. Eu queria agradecer o convite aí por estar presente nesse podcast de vocês aí. Espero ter outras vezes. Virei com muito orgulho. E encherei bastante o saco de vocês. Tá mais que convidado, cara. As portas estão sempre abertas pra você, meu cara. Obrigado. E eu vou dando um tchau, um beijo no coração de todo mundo. E eu acho que é isso aí, galera. Um abraço. Beijo na bunda.